Então vamos lá. Isso quer dizer que toda e qualquer relação com Deus só pode se estabelecer com base na razão da unidade do ser que se relaciona com Deus. Tá claro isso aí? A razão de unidade, ou causa, princípio da unidade de um ser, é o meio pelo qual esse ser se relaciona com o próprio Deus. Tá claro isso aí? Como o próprio Deus, também como ente real, só pode se relacionar com os outros com base na razão da sua própria unidade, para que haja uma relação com Deus é preciso então a coexistência de dois fatores. A razão da unidade de Deus a gente já sabe: Deus é um. Por quê? Para que possa existir um universo. Se fossem dois, não existiria coerência no universo. Então, a ordem universal é a primeira razão pela qual Deus estabelece uma relação com os seres. Tá claro isso aí? E a razão da unidade no indivíduo humano? Quer dizer, o que faz de um indivíduo humano um? O que faz de um ser um, certo? É o ato pelo qual ele sintetiza tudo o que ele é. Tá claro isso aí? Quer dizer, é o ato no qual aquele ser põe em jogo tudo o que há no ser dele. Sim, exatamente. Mas essa indivisibilidade da alma se manifesta num ato específico. Esse ato, no caso do indivíduo humano, é justamente a liberdade da vontade. Quer dizer, no ato de livre escolha, o ato de livre escolha sintetiza tudo o que você é. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, nos seus desejos ou sentimentos ou emoções passivas, o ato das emoções não é, não, o quê? Sintetiza tudo o que você é. Então, por exemplo, você pode ter convicções contrárias aos seus desejos. Não pode? Mas a livre escolha se exerce justamente nessa, vamos dizer, zona indeterminada entre as suas ideias e convicções e os seus desejos. Tá claro isso, hein? Isso quer dizer que uma relação com Deus para um indivíduo humano só é possível na medida em que ele dedica essa liberdade a estabelecer uma relação com Deus. Tá claro isso, hein? E o próprio Deus só pode estabelecer uma relação com o indivíduo na medida em que o indivíduo entrega sua liberdade para essa relação. Tá clarinho? É por isso que se vocês observarem na Bíblia, todas as relações com Deus descritas na Bíblia começam com um pedido de Deus. Com Deus falando, faça isso e não faça aquilo. Tá claro isso aí? Aí quando o sujeito ouve isso e ele decide fazer ou não, ele estabelece uma relação com Deus. Tá claro isso aí? Também a relação com Deus será superficial ou intensa e profunda na medida em que o sujeito se dispõe efetivamente a comprometer a liberdade dele para com Deus, com relação a Deus. Tá claro isso aí? Isso quer dizer o quê? Que no universo existem duas zonas, uma zona de determinação e uma zona de indeterminação. Quer dizer, existem certas coisas que não podem ser diferentes do que elas são. E existem outras coisas que podem ser de diversas maneiras. Tá claro isso aí? E no ser humano, a zona de indeterminação é justamente o campo de ação da vontade. Você não decide, você não tem um poder de decisão sobre o que você entende ou não. Você pode querer entender uma coisa ou não querer. Mas você pode decidir. Hoje entendo, amanhã não entendo. Não é isso? O mesmo vale para os seus desejos, para os seus sentimentos, para as suas emoções. Não é isso? Você não pode decidir, hoje gosto de bolo de chocolate, amanhã não gosto. Mas você pode decidir as suas ações. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que os seus desejos e mesmo os seus conhecimentos não estão na raiz da sua unidade. Eles são componentes da sua unidade. Tá claro isso aí? Mas a sua vontade não. Ela se origina da própria raiz da sua unidade. Ela que colocaria os outros componentes a serviço de Deus ou ao contrário. Exatamente. Então, por exemplo, um sujeito pode que apresentar a realidade de um jeito tal que ele muda os seus sentimentos em relação à realidade. Não é isso? Você gostava de uma pessoa e um sujeito começa e fala, não, mas a pessoa fez isso, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, ah, tá, não gosto mais. Não é isso? Um sujeito também pode mudar as suas convicções e o seu conhecimento. Ele pode te ensinar coisas ou ele pode te falar da realidade de um jeito tal que você esquece certas coisas que você sabia. Não é isso? Mas um sujeito não pode dar o juízo final acerca do que você vai fazer ou não. Tá claro isso aí? Quer dizer, esse é o componente, o elemento em você que é irredutível a outro, não pode ser reduzido a outro. Tá claro isso aí? Quer dizer, este é o ponto no ser humano em que você é o seu próprio Deus. Entendeu? Esse é o componente da ordem do universo que você insere. Tá claro isso aí? É em razão disso aí que fala na Bíblia, né? Vós sois deuses e filhos de Deus. Porque é evidente, se você é alguma coisa, existe algo em você que não se reduz às outras coisas. Tá claro isso aí? Agora, essa divindade sua se exerce sobre um domínio do real extremamente limitado. E não se exerce sobre uma série de outros domínios. Tá claro isso aí? É essa parte do sujeito que pode se relacionar com Deus e assim se relacionar com os outros domínios do universo sobre os quais ela não se exerce. Tá claro isso, hein? Isso quer dizer que Deus só vai se relacionar integralmente, só formará uma relação integral com alguns indivíduos excepcionais. Tá claro isso aí? Quer dizer, Deus só se relacionará integralmente com os sujeitos que, primeiro, estão plenamente conscientes de possuírem a sua vontade livre. Tá claro isso aí? Então, veja bem, nós a maior parte do tempo não estamos conscientes disso. Quando nos perguntam acerca dos nossos atos, a gente nunca apela para a vontade livre. Ah, por que você bateu no fulano? Ah, porque ele xingou minha mãe. Não é porque eu examinei a questão e decidi bater nele. Seria bom para o sujeito ter a cara quebrada. Percebe? Isso quer dizer que a gente não coloca diante da nossa consciência o tempo todo a liberdade da nossa vontade. Esse é o primeiro requisito para que Deus se relacione integralmente com o sujeito, é que ele esteja integralmente, completamente consciente disso. De que no próprio domínio da vontade não há restrições a ele. Tá claro isso aí? Que no próprio domínio da vontade, todas as outras causas e forças de influência são meras sugestões. Tá claro assim? Certo. Segundo, além de estar, então, o sujeito está sempre diante da sua liberdade, ele tem que acrescentar a isso a ideia ou conceito de Deus Supremo. E terceiro, ele tem que ter a firme determinação de colocar essa vontade livre diretamente sob o domínio desse Deus Supremo. Tá claro isso aí? A conjunção desses três fatores é um negócio raríssimo na humanidade. Tem a ver, de alguma maneira, com as últimas três ou quatro jornadas da personalidade? Naquela análise? Tem. Não é a mesma coisa, mas tem ligação. É evidente que o sujeito tem que estar, a personalidade dele tem que estar integrada em todas essas camadas. Para que o sujeito seja assim, precisa estar integrado completamente. Mas estar integrado completamente não é suficiente para isso. Tá claro isso aí? Então é isso que na Bíblia acontece com Abraão. Quer dizer, Abraão está o tempo todo plenamente cônscio de que ele é livre. Segundo, ele está plenamente cônscio de que o universo é governado por um único Deus. Terceiro, ele está plenamente disposto a entregar completamente a sua liberdade a esse Deus. Tá claro isso aí? Quando se juntam esses três fatores na vida de Abraão, então Deus fala com Abraão. Ele fala: sai da terra dos teus pais e vai para uma terra onde você pode me adorar. Tá claro isso aí? Nessa hora, Abraão tem todos os motivos do mundo para não sair da sua terra. Ele não sabe onde é essa terra que Deus está falando, que ele tem que ir. Ele não sabe o que ele vai ganhar com isso. Ele não sabe nada disso. Não sabe o perigo que ele pode expor. Mas qual é a única coisa que ele sabe? Ele sabe que ele pode fazer isso. Ele sabe que nenhum desses outros fatores, nenhuma das razões que ele tem para não ir, pode obrigá-lo a não ir. Que só ele mesmo pode dizer: não vou. Tá claro isso aí? Nem Deus pode obrigá-lo a não ir. A ir. Perdão. Se Deus quisesse obrigá-lo a ir, o que ele teria feito? Ele teria apagado da consciência de Abraão a noção da sua liberdade. E teria apresentado para Abraão uma série de motivos mundanos suficientes para Abraão decidir ir para lá, pô. Mas Deus não tira a liberdade. Exatamente, Deus não diminui a consciência de um sujeito acerca da sua liberdade. É o sujeito mesmo que diminui. Tá claro, hein? Exatamente. Porque ele decidiu, não era tarde, é isso? Porque ele decidiu. Sim. Não tinha porque não, quer dizer, não pensou em nada. Foi e acabou. E o que ele esperava com isso? Adorar a Deus. Exatamente, ele esperava aproximar-se do Senhor do Universo. Ele visava apenas estabelecer essa relação. Ele não sabia se essa relação seria vantajosa ou não para ele. Cada vez que o sujeito pesa esse negócio de vantagem ou desvantagem, né, no ato de estabelecer uma relação com Deus, ele vai ver que há vantagens e desvantagens. Ele não, ele chega num imponderável. O que ele tem que se perguntar é o seguinte: eu quero estabelecer uma relação com Deus ou não? E não o que eu vou ganhar com isso. Tá claro, hein? Então, nesse momento, Abraão faz uma aposta com a realidade. Ele aposta a liberdade dele numa coisa. Numa coisa. Ele quer estabelecer uma relação com Deus, porque ele aposta que, sendo o governante do universo, o princípio do poder, conhecimento e bondade em todas as coisas, é melhor estar mais próximo do que ele do que mais longe. Mesmo que eu não perceba isso. Vai ter mais mal longe do que perto. Exatamente. Mesmo não vendo. Mesmo não vendo. Vamos voltar um pouco. Mas aí Deus é onipresente, onisciente e bondoso. Ele não poderia ser adorado em Ur na Caldeia? Claro que ele poderia ser adorado em Ur na Caldeia. Porque Abraão não podia entregar a sua liberdade abstratamente. Você não tem como entregar. Não, está aqui. Meu Deus, aqui está a minha liberdade, tome. Não existe como, não existe meio. A liberdade não é um fato abstrato, ela é um fato concreto. Entendeu? Mas o importante nesse ponto, nessa passagem aqui, é que o quê? A relação com Deus é sempre uma aposta. Você não sabe se haverá vantagem. Se haverá alguma vantagem. Mas uma aposta. como se dá essa posse? É simples. Você tem a sua liberdade. Sua liberdade, você sabe que é um bem. Aproximar-se de Deus, você não sabe se será bom para você. Você não tem ideia, porque você não sabe o que você vai encontrar quando você chegar perto dele. Aí entra o seu vontade, sua liberdade de... Exatamente. A posse pode quebrar a cara. Pode ser que aproximando-se de Deus, Deus decida que você é odioso e que você só merece apanhar. Mas Deus não é bondade. Sim, mas e se você for odioso? A bondade para o odioso é puni-lo. Não é isso? Se você não for. Ah, exatamente, aí você será, você ganhará mais benefícios. De toda forma, Deus vai oferecer para você ou vai lhe dar aquilo que você precisa. Aquilo que corresponde à sua natureza. É. Não o que você acha. Mas falar isso aí não é. Falar isso aí não quer dizer nada, porque você pode ser o seguinte: olha, o que você precisa é o inferno. Você não é vantagem alguma dizer que Deus vai te dar o que você precisa. Certo? Para mim é racional. O confiar da autoridade do texto ou do testemunho de Abraão ou não? Exatamente. Não. Quer dizer, o exemplo de Abraão, depois que Abraão fez, o que acontece? O que, que o ato de Abraão permite? O ato de Abraão permite que outros que não estão plenamente na mesma situação exata que Abraão, quer dizer, não tem plena posse ou do conceito de Deus Supremo, ou da sua própria liberdade, ou força para entregá-la completamente, tenha um reforço, um apoio, um ponto de partida para fazer o mesmo que ele. Uma referência. Exatamente. A própria aceitação da referência já vai colocar você diante da sua liberdade. A própria proposta, agora aceita ou não que isso aqui aconteceu com Abraão, isso é importante. Isso é como que uma participação na escolha do próprio Abraão. Isso quer dizer, quando Abraão faz isso, ele coloca os outros seres humanos diante da mesma possibilidade. Seres humanos que sem Abraão não teriam essa possibilidade. Pelo exemplo, ele dá o caminho. Exatamente. Por isso Abraão é considerado o pai da fé? Sim. Sim. O que, que vai acontecer com todas as histórias bíblicas, com todas as narrativas bíblicas? Em todas elas, você vai ler, você vai aprender um monte de coisa sobre Deus, sobre os profetas, sobre os povos, e você vai chegar no final e vai saber, e vai pensar o seguinte: devo decidir fazer a mesma coisa ou não? Você vai estar diante da alternativa. A Bíblia não vai resolver a alternativa para você. Quer dizer, a Bíblia não é uma narrativa sobre o paraíso, para te convencer a seguir Deus. A Bíblia é uma narrativa para te colocar diante da escolha, da possibilidade de escolha. Exatamente. Não é, o propósito dela não é esse. Exatamente. Então, a Bíblia seria apenas um tratado de realização espiritual. Ilimitaria. O propósito exato das narrativas bíblicas é te deixar com a sensação: olha, é possível relacionar-me com Deus. E existem algumas vantagens e umas desvantagens nisso. O que, que eu faço? Entendeu? A Bíblia nunca vai apresentar a hipótese, assim, ó, a hipótese de entregar-se a um relacionamento com Deus como única e exclusivamente vantajosa. Nunca vai fazer isso. Porque essa opção nunca será única e exclusivamente vantajosa. Até porque estaria tirando a tua capacidade de decidir, né? Exatamente. Não precisaria de Bíblia nunca, porque todos sempre optariam por aquilo que é, todos sempre optam por aquilo que é exclusivamente vantajoso. Agora, nessa apresentação das opções, o que que ela esclarece? Ela esclarece, a narrativa bíblica esclarece para você os diversos valores possíveis aos quais você pode ordenar a sua vontade. E que não estão explícitos pela sua experiência de vida. Você entendeu? Quais são os valores reais aos quais você pode subordinar a sua vontade? A sua experiência pessoal não te diz o suficiente sobre isso. Diferente da do outro, exatamente. Quer dizer, ninguém tem uma experiência universal. As narrativas bíblicas visam te dar a imagem de uma experiência universal. E é por isso que a simples leitura atenta da Bíblia vai permitindo ao sujeito tomar posse da sua própria liberdade. Tá claro isso aí? Então a Bíblia vai mostrar o quê? Não, ó, o sujeito aqui seguiu Deus e aí bateram nele porque ele seguia Deus. Depois ele se desviou do caminho e apanhou de Deus porque se desviou. Depois ele seguiu e aí Deus recompensou ele porque ele seguiu. Ela está te mostrando um monte de possibilidades acerca da sua vontade. Possibilidades que você desconhece antes de ler aquilo. Possibilidades que Abraão conhecia na alma dele. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que a Bíblia, como escritura sagrada, ela, em primeiro lugar, ela vai te dar posse da sua liberdade. Entendeu? Então, assim, a Bíblia, por um lado, ela chega e fala: não, é sempre melhor seguir o caminho de Deus. E ela já, aí, logo depois de falar isso, ela começa a contar uma história de um cara que só apanhou porque seguiu o caminho de Deus. Quer dizer que não é fácil. Quer dizer que o negócio não é tão simples assim. Aí, quer dizer, no final disso daí, você fica com diversas possibilidades. Você fica com diversas portas abertas. Na leitura paciente disso daí, quer dizer, a abertura regular dessas portas, começa a te indicar quais são as portas que, por natureza, são melhores. No final a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, você só faz o mal quando você não é 100% livre. Se você estivesse plenamente consciente da opção que você está fazendo, das opções possíveis nessa circunstância, você não faria isso. E a Bíblia visa justamente te tornar plenamente consciente disso, dessas opções. que não aparecem para a sua mente na sua experiência cotidiana. Tá claro isso, hein? Que é, são o que? Esse conjunto total de opções só aparece excepcionalmente para um indivíduo ou outro na história humana. Então aparece para Abraão, aparece para Moisés, aparece. Hã? Tá claro isso, hein? Quer dizer, a Bíblia não é apenas um conjunto de histórias sobre um povo, mas um conjunto de histórias sobre pessoas para quem a totalidade das opções humanas estavam claras. E do que aconteceu com estas pessoas? Tá claro isso, hein? Então, o que? As primeiras histórias da Bíblia vão ser todas histórias de uma só família. É a história da família de Abraão. Não é isso? E vai chegar um momento, a Bíblia vai dar um corte de séculos e vai falar, ó, agora aqui a história foi até José, agora a gente faz um corte de séculos e essa família cresceu tanto que virou um povo. Aí começa outra história. Não é mais a história de uma família, é a história de um povo. Tá claro isso, hein? Então, o judaísmo, que é a primeira das religiões abraâmicas formais, vai surgir quando? Justamente essa família não é mais uma família, é um povo. Então, você não tem como transmitir a mesma experiência que era transmitida em família para um povo inteiro. Para transmitir essa experiência para um povo inteiro, você tem que acrescentar uma outra coisa. Então foram algumas gerações de indivíduos humanos se apostando na relação com Deus. Aí a família desses indivíduos cresceu tanto que virou um povo. Aí esses mesmos indivíduos que já se relacionam com Deus levantam a pergunta: meu Deus, como eu faço este povo inteiro se relacionar com você? Tá claro isso, hein? Então essa vai ser a primeira questão que o judaísmo se coloca. Que é simples, um povo inteiro se relaciona com Deus também na razão da sua unidade como povo. Naquilo que faz deles um povo. Tá claro, hein? Mas isso é só na próxima aula, que é a aula de judaísmo. Agora, o que acontece com essa aposta na relação com Deus? Existe uma diferença entre essa aposta e, por exemplo, a aposta ou entrega concreta da sua alma a uma busca espiritual pelo fundamento último das coisas. Quer dizer, buscar o fundamento último das coisas, como fazem os hindus ou os budistas, não é uma aposta. Depende de outro. Exatamente, não depende de outro. É exatamente a essência do seu próprio ser. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que o caminho de redescoberta da sua natureza última é sempre o mesmo necessariamente. Mas uma relação com Deus não, ela é algo de contingente. É o que poderia ser ou não ser, porque ela depende justamente da sua liberdade. Não é isso? Isso quer dizer o quê? Ah, isso quer dizer, a busca espiritual pelo fundamento último da realidade não tem história, porque é sempre o mesmo. Mas a relação com Deus tem uma história, porque ela não é sempre a mesma. Ela é a entrega concreta de uma liberdade concreta, que poderia ter acontecido ou não. Quer dizer, Abraão poderia ou não ter feito aquilo. Como ele fez, não existe, não tem um meio de você o quê? Hã? Participar da experiência dele pela mera especulação abstrata. Você precisa do relato do que aconteceu, porque é um fato contingente. As coisas que são intrinsecamente necessárias, você pode derivar intelectualmente. Você pode demonstrar abstratamente. Mas as coisas que são contingentes, você precisa relatar para saber como elas são. Tá claro isso aí? E é por isso então que justamente essa família começa a ter um senso de história diferente das outras famílias. Tá claro isso aí? Quer dizer, veja bem, todas as famílias humanas e todas as sociedades humanas tinham algo, algum valor espiritual ou moral que elas buscavam transmitir para a próxima geração e preservar de geração em geração. Tá claro isso aí? Mas esses valores não derivavam necessariamente de fatos históricos, mas de realidades que a mente humana em princípio pode compreender em qualquer situação. Mas uma relação com Deus, que é evidentemente um valor cultural, espiritual e moral, certo? Não pode ser derivada abstratamente da inteligência. Então, o que acontece? A família de Abraão, além de passar certos valores culturais, espirituais e morais, ela quer te passar a lembrança de certos fatos históricos. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, você perguntar para os hindus, eles vão falar, não, evidentemente foi Deus quem revelou os Vedas. Ah, como, quando e para quem? Ah, isso não importa. Exatamente. Por quê? Porque os Vedas não tratam de uma relação pessoal de um indivíduo humano com Deus. Pelo contrário, ele trata de certas coisas que são melhor explicadas, melhor expressas na forma de mitos do que na forma de relatos históricos. Tá claro isso aí? Mas não é possível estabelecer um mito que explique o que é uma relação com Deus. Entendeu? Quer dizer, não existem mitos para explicar, para expressar ou significar a experiência concreta. Os mitos existem para o quê? Expressar conteúdos da inteligência. Então, por exemplo, se você quer contar, você chega em casa, se você pudesse perguntar como foi o seu dia hoje, você não elabora um mito para contar o que aconteceu. Não é isso? Porque o mito serviria para expressar o sentido do que aconteceu, o sentido permanente do que aconteceu, mas não o que de fato aconteceu. Mas você não sabe o que aconteceu concretamente. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, os mitos servem para expressar realidades permanentes que são conteúdos da inteligência. Tá claro isso aí? Mas uma relação pessoal com Deus não é um conteúdo permanente da inteligência. É o que pode acontecer ou não. Então, quando acontece, se você quer que o outro saiba o que aconteceu, você tem que contar o que aconteceu. E não fazer um mito para explicar por que aconteceu. Mito tal. Exatamente. O mito, no máximo, pode explicar o sentido daquilo. Mas então você tem aqui, suponha que você tem um mito que explica o sentido de uma relação com Deus. Mas você não sabe se aconteceu uma relação com Deus ou não. Qual a utilidade desse mito? Nenhuma. Sim, é algo que poderia acontecer. Sim, exatamente. Pode não ter acontecido. Tá claro isso aí? Então, é importante o quê? Aconteceu uma relação com Deus, então o sujeito tem que contar aquilo. Se ele quer que o outro saiba por que aconteceu, ele tem que primeiro contar o que aconteceu. Tá claro isso aí? É por isso que para esse povo o sentido de história vai ser muito mais importante do que para outros. Porque o que eles querem transmitir para a geração seguinte não é apenas um conteúdo universal e permanente da inteligência, que seria melhor transmitido por meio de mitos. Seria transmitido de modo mais eficaz por meio de mitos. Mas é uma relação concreta que aquele sujeito pode estabelecer com Deus. E para ele poder estabelecer com Deus, ele tem que saber que um outro estabeleceu antes. Que um outro que era mais capaz do que ele estabeleceu antes. Que há a possibilidade. Exatamente. O saber que um sujeito capaz conseguiu estabelecer uma relação com Deus abre a possibilidade de estabelecer a mesma relação para um sujeito que é incapaz. Então, de certa forma, daria para fazer um paralelo bem forçado, talvez não, entre o Buda e o Abraão. Veja, dá para fazer. Buda também fez um. Sim, sim, mas o propósito do Buda, era o quê? Era transmitir um conteúdo permanente da inteligência. Ele não queria falar sobre, olha, no dia tal que eu me iluminei, eu atingi a iluminação. Não, isso é que pouco importa. Ele, ó, a iluminação é isso, e se atinge ela assim. Isso são conteúdos permanentes. E ele só chega na iluminação, ele não vai no relacionamento. Exatamente, ele não trata desse problema. Tá claro isso aí? Mas na iluminação há relação. Não, na iluminação não há relação. Por que haveria relação com Deus na iluminação? Pode não haver nenhuma relação com Deus. Não precisa estar iluminado para se relacionar. Sim, com Deus. E não necessariamente ele terá uma relação com Deus depois de iluminado. A iluminação é um outro problema. Completamente diferente. Sim. Na iluminação, o sujeito atinge o máximo do potencial humano fora da transcendência, no máximo da sua condição. Não, ele alcança um estado que é verdadeiramente transcendente. Verdadeiramente transcendente. Mas ele não sabe nada sobre como Deus governa esse universo. Ele não, exatamente, ele não sabe. Esse não foi um objeto de interesse para ele. Tem um monte de perguntas que, se ele levantar para ele, ele não tem a resposta. Não, ele sabe que ele não é Deus. Ele sabe que ele e Deus são a mesma coisa na sua raiz ontológica. Mas ele sabe que ele não é Deus. É evidente. Ele sabe, eu não governo o universo, então é lógico que eu não sou Deus. Mas ele nada sabe acerca de como e por que Deus governa o universo. Tá claro isso aí? Isso quer dizer o quê? Que a, veja bem, a busca de iluminação, ela olha o aspecto de necessidade que há no real, não o aspecto de liberdade. Tanto que o Buda vai falar: olha, não, eu não posso te ajudar em nada para atingir a iluminação. Você atingir a iluminação ou não depende exclusivamente do seu karma. Ninguém pode te ajudar nesse negócio, ninguém pode facilitar ou dificultar. Mas, por exemplo, Deus pode facilitar ou dificultar certas realizações espirituais que são suficientes para garantir a iluminação. Isso depende do quê? Simplesmente de você estabelecer uma relação com Ele. Tá claro isso aí? Mais de tipo intelectual? Não, veja bem, quando a gente fala que a iluminação é mais de tipo intelectual, essa palavra tem um problema, porque a palavra intelectual, a palavra intelecto, ela tem dois sentidos. Quer dizer, um é o sentido do quê? Do sujeito primeiro, lembra que ele está falando? Sujeito primeiro que há em qualquer ente, certo? Outro é o seguinte, a gente chama de intelecto também a atividade psíquica pela qual a gente entende um monte de coisas. Se a iluminação fosse só uma decorrência dessa atividade psíquica, a iluminação não valeria porcaria nenhuma. A iluminação não seria senão... A iluminação é o estudo da realidade. Não, intelectual alcançariam ela, e depois que alcançasse, eles iam falar: olha, isso não vale a pena. É, exatamente, procure outras coisas, porque isso não é suficiente. Mas é um conhecimento do eu. Sim, é o conhecimento. Mas, por exemplo, a iluminação não explica por que, que você nasceu nessa forma. Por que, que você não por que, que existe este fulano aqui, este indivíduo aqui, dessa forma? Ela não explica por quê. Porque quem decide que fulano existe e que fulano não existe é o Deus que governa o universo. Tem certas perguntas que a iluminação não responde. Ah, por que eu quebrei o meu pé na semana passada? A iluminação não te dirá nada a respeito disso. Mas uma relação com Deus pode explicar isso. Segundo, uma relação com Deus é garantia suficiente de iluminação futura. E a iluminação... E a iluminação poderia ser de fato impossível para você. Você entendeu? Quer dizer, existem seres para os quais a iluminação é impossível. E aí, o que, que eles fazem? Vivem no Exatamente, vive no escuro, vive nas trevas. Pois é, Abraão abriu uma possibilidade para esses seres que o Buda não abriu. Ele não falou, ó, te vira. Azar seu. Exatamente. Se você está ouvindo aqui os meus ensinamentos, é porque você teve karma para ouvir os meus ensinamentos. Se você tiver karma para entendê-los e praticá-los, você alcança a iluminação. Se não, você não alcança. O karma evolui, não. Tem, o karma muda com cada coisa que você está fazendo. O karma não é senão o efeito total das suas ações. Então, quer dizer, aquilo que Abraão faz, certo? Abre uma série de caminhos para sujeitos que não têm um karma bom o suficiente para atingir a iluminação. Tá claro isso aí? Mas para continuar agora, só na semana que vem.